Panorama Agrícola para 21 de outubro de 2013, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Panorama Agrícola de lua cheia, 21 de outubro de 2013. Um abraço para você. Nesta segunda-feira, o ditado é: mudar e melhorar são duas coisas diferentes. No Panorama Agrícola desta segunda-feira, você confere orientações para o plantio da lavoura de milho. E no mercado agrícola, carne suína. Dica do dia. Moluscos bivalves, como ostras e mexilhões, podem ser vendidos ao consumidor final em peixarias, açougues ou supermercados, mas desde que conservados na embalagem original do estabelecimento processador e desde que mantidos permanentemente em dispositivo de produção de frio, destinado unicamente para alimentos desta natureza e tipo, sendo proibida a abertura de embalagens ou seu fracionamento para venda. A dica é do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE. É hora das notícias. Estamos trazendo para você hoje informações sobre o programa Milho 10 Toneladas da Secretaria de Estado da Agricultura, dentro do programa Terra Boa, que oferece sementes de alta tecnologia. Você pode colher mais de 10 toneladas de milho por hectare, adotando as seguintes práticas. Antes de implantar a lavoura, adotar rotação de culturas nas áreas destinadas à cultura do milho, encaminhar amostra de solo para análise, para conhecimento e ver qual a necessidade de calcário e de fertilizantes. Aplicar o calcário pelo menos 4 meses antes de implantar a lavoura de milho. Implantar cobertura vegetal nas áreas em que o milho será cultivado para reter mais água da chuva e evitar erosão. Buscar orientação técnica para a correta dessecação da cobertura vegetal da lavoura e adquirir sementes de cultivares recomendadas, preferindo aquelas já tratadas. Na implantação da lavoura, você deve escalonar a semeadura dentro do período recomendado para reduzir riscos em caso de fenômenos adversos. Semear o milho quando a temperatura do ar estiver entre 26 e 30 graus, o solo com temperatura acima de 16 graus centígrados e com bom teor de umidade. Adote também o espaçamento e a densidade populacional de plantas de acordo com a recomendação técnica. Semeie o milho na profundidade de 5 centímetros e adube as lavouras seguindo a recomendação da análise do solo para obter rendimento equivalente ou superior a 10 toneladas por hectare, aplicando fertilizantes na profundidade de 8 a 10 centímetros. No manejo da lavoura de milho, você deve vistoriar as lavouras após a emergência para verificar a incidência de pragas, controlando somente em caso necessário. Controle também as plantas daninhas até que o milho tenha 4 folhas, preferindo aplicar herbicidas de ação pós-emergente. Aplique os adubos nitrogenados, conforme recomendação da análise do solo, quando as plantas estiverem com até 8 folhas e quando houver boa disponibilidade de água no solo. Na colheita do milho, a orientação é colher o milho quando os grãos estiverem com 20 a 25% de umidade, secando antes de armazenar. Programa Milho 10 Toneladas. Informe-se mais na EPAGRE do seu município. Informações do mercado agrícola. Hoje recebemos aqui René Dorff, analista de mercado da EPAGRE-SEPA, e o assunto a carne suína. Como está Santa Catarina no mercado nacional e internacional? As exportações para o mercado japonês já começam a surtir efeito. Que avaliação você faz, René, do mercado catarinense? Então, a nossa consideração a respeito do cenário da carne suína, ela é bastante interessante. Santa Catarina, continua com uma grande concentração de suínos no oeste catarinense, né? E por conta disso, nós temos alguns limites. Uma delas é capacidade de ampliar essa produção. Nós temos uma grande concentração de animais nessa região e a ampliação dessa produção ela é extremamente difícil. Num outro cenário, nós temos ainda algumas áreas que poderiam ampliar essa produção, especialmente o norte do estado, na região de Canoinhas, Mafra, e também na região de Campos Novos, que já fez esse, digamos, dever de casa. Ela era uma grande exportadora, a região de Campos Novos, uma grande exportadora de milho e soja, e hoje ela tem tanto a conversão da energia e da proteína vegetal produzidas na produção especialmente de suínos, inclusive como unidade de abate extremamente moderna, localizado em Campos Novos. Então, Santa Catarina está numa condição de estabilidade, de capacidade produtiva. Falei dos limites geográficos para aumento da produção, mas o outro limite nosso é, todos os produtores sabem que suíno precisa comer, e come muito, e a capacidade dele aproveitar essa comida que ele alimenta não é tão grande. Então, nós continuamos a importar mais de 1,5 milhão de toneladas de grãos para alimentar a nossa produção suína e de aves também. Então, a condição para nós continuarmos a crescer como produtores está alicerçada necessariamente na condição prioritária de nós podermos importar o grão do Centro-Oeste e da região Centro-Oeste brasileira. Existem projetos nesse cenário que visam construir uma ferrovia que consiga trazer esse grão a uma condição de maior estabilidade, de frete mais barato para abastecer a região oeste catarinense. Mas, no momento, se nós tivermos frustração de safra em qualquer região do globo, ou mesmo do Brasil, ou em Santa Catarina, que ainda supre uma parte da sua demanda, e nós tivermos que importar, a gente vai ter efeitos sobre isso. Por outro lado, a condição de exportarmos para o maior mercado importador de carne suína no mundo, que é o Japão, já traz efeitos. Essa semana mesmo, nós tivemos a visita de uma empresa japonesa que veio conhecer a capacidade de Santa Catarina suprir a demanda do mercado japonês. O governo do Japão, ele entende que o Brasil, como supridor da demanda de aves e suínos, e especialmente Santa Catarina, pela condição ímpar de sanidade animal, ela permite usufruir esse pioneirismo e essa condição diferenciada para atingir o mercado japonês. O Japão, ele tem uma grande preocupação. Primeira, Santa Catarina consegue atender o suprimento de proteína vegetal e energia advinda do milho para abastecer o Japão? Então, eles, lá no Japão, têm a preocupação de saber se Santa Catarina vai conseguir abastecer. É claro, nunca faltou condição para que essa medida fosse atendida. De todo modo, os japoneses têm uma segunda preocupação. 80% do setor carnes japonês, especialmente de frango, é atendida advinda do Brasil. Então, eles têm a preocupação dessa competição. Se o Brasil, uma hora, romper a condição de exportador dele, o Japão vai ficar desabastecido. Então, existe uma preocupação, é uma coisa mais complexa para a gente conversar numa entrevista dessas, mas o Japão está interessado, reconhece o estado sanitário diferenciado catarinense e vai demandar produto com certeza. E essa questão de demandar produto catarinense é exatamente para diversificar suas fontes de aquisição, para se sentir menos vulnerável nessa condição de extremos climáticos que se podem abater sobre o globo. Perfeitamente. Nós agradecemos René Dorff, analista de mercado da Ipagre Cepa, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola sobre o mercado da carne suína. Obrigado, René, pelas suas informações. Ok, sempre à disposição. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.